Hino 220 da Harpa Cristã, Ide Cegar. Louvemos ao Senhor. Hino 220 da Harpa Cristã. Pegue a sua Harpa Cristã e abra no 220 e louvemos ao nosso Deus com o nosso coração. Para os campos a cegar, fez o trigo a lorejar, e de cefar, e de cegar. Todo dia trabalhar, e só de Jesus falar, e de cefar, e de pregar, e de cegar, e de cefar, se trabalhar, e proclamar. Todo Salvador vos impede ao seu amor, sem demorar e chegar. Para o vale, monte ou mar, o Senhor vos quer mandar a proclamar, anunciar. Os perdidos procurar, pois Jesus os quer salvar. Falaremos com fervor do poder do Salvador ao pecador, ao sofredor. Pronto chegará o fim, soarão o céu clarim. Desde então, o galardão. E de cegar, e de cegar, se trabalhar e proclamar. Amor do Salvador.